nossa irresistência. Santo do Beto. Minha mente se abrange a cada verso que eu ouço. Rap tem o poder de nos tirar do fim do poço. É música real, não é só brincadeirinha. É pura correria e eu estou fazendo a minha. Junto com meus irmãos e irmãs conscientes. Juventude forte e afrodescendente. Mostrando o que a cultura negra pode fazer. Mensagem certa pra sua autoestima crescer. Se nos unirmos, até o final lutaremos. Se estudarmos, com certeza triunfaremos. Temos que ler pra saber qual é o esquema. Como que funciona a base do sistema. Problemas temos muitos, então até de sobra. Mas não fiquem parados, irmãos, mãos à obra. Somos revolucionários através da rima. No rap estamos de cima. Mente engatilhada apontando pras mentes de gente da gente que como nós é carente. Infelizmente depende da merda da política. Burocracia infame. Vou fazer minha crítica. Tipo que se omite a mostrar toda a verdade que rola aqui no gueto e nas ruas da cidade. Falta de oportunidade, concisão de preconceitos. Violência policial sem um pingo de respeito. Aparece na TV com postura amigável. Terno de meio mil, cabelinho maleável. Perfeita dicção, frases bem pronunciadas. Mas só fala porcaria que não serve para nada. Da conscientização, informação, crítica, autovalorização. Tem o poder da conscientização, informação, crítica, autovalorização. Juventude forte, afrodescendente. É atitude, raciocínio consciente. Mas sai da frente, ó o atropelo. Pois somos o terror, seu pior pesadelo, trapaceiro. Sai fora, na banca só quem é crente verdadeiro, então fora Zé Mané. Estou na fé, ligeiro porém, mas sem temer. Pois estou junto com o Senhor e ninguém pode me deter. Somos a expressão de um povo sofredor. Mais de 500 anos na mão do opressor. Mas estamos de pé com nossa resistência. Cultura afro-brasileira, pura persistência. Trazendo a consciência, devolvendo a liberdade. Firmando a autoestima, resgatando a identidade. Somos da periferia com muito prazer. Descendente de guerreiros com orgulho de ser. Através do rap, buscamos a libertação. Libertar nossa mente de toda alienação. Subjugação. Através da televisão. Meios de comunicação. Nas mãos da elite é uma prisão. Má informação ou informação distorcida. Yo. Prejudica nós, prejudica nossa vida. Só que estamos aqui, queremos revolução. Só pra libertar a mente do povo é nossa missão. Estamos aqui pra cumprir essa missão. Pura consciência, mensagem de libertação. Bíblia Sagrada, Evangelho Rap, mensagem de libertação. Tem o poder da conscientização, informação, crítica, autovalorização. Tem o poder da conscientização, informação, crítica, autovalorização. Assim diz a Bíblia, João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Saiba a sua origem, saiba de onde você veio. Descubra como funciona a sociedade. E acima de tudo, entenda como funciona o mundo espiritual. Pois tudo acontece em outra dimensão, para depois influenciar no meio físico. Lembre-se, o seu inimigo não é a pessoa que mora na rua do lado. Não é o irmão do mesmo bairro. Seu inimigo, parceiro, é Satanás. Seu inimigo, parceiro, são as influências malignas que o mal coloca no teu pensamento. Vive em paz. Vive em paz. E escute o rap, que é uma mensagem de libertação.